apaixonado. Ai meu coração, mulher. Se eu te deixo, sei que vai morrer. Sem mim não tem mais uma noite pra vagar os teus cabelos. Cheiro.